Ô, Lu, atende lá, né? Que é? E aí, Pela? E aí, Pela? Qual que é, mano? Como é que tá? Então, tipo, fazendo uma letra aqui, saca? É, mano. Em cima do sistema aí. Quer ver qual é? Mostra aí pra gente. Então, aí. Se liga o som aí. Na discussão do assunto que não é em vão, narrativa nas escondidas. Dúvida no que se pensa, certeza no que se fala, não olho só com os olhos. Superstição. Vejo os dois lados da coisa, respeito o ladrão, se é certo ou não, cabe a quem a questão. Pra quem dito o sistema é bom. Se deixa levar, sofre, se fode, se acostuma, se acomoda e até morre. Se for sensor. Sobre quem? Vou falar. Play. Boy desfilando com sua mina, mão na mão. Controle do alarme do carrão, acha que paguei um? Não. Não. Não preciso um revólver, basta uma faca pra sediador. Eu e o play frente a frente, eu serei superior. Dinheiro é colete à prova de bala, se vai filho de doutor. Falou, falou. E vou falando da rua e do craqueiro que se desdobra o dia inteiro. Vida dura atrás da pedra que frita sem gordura. Dando tribos na viatura, patrulhamento que se inicia. Espancamento em todo dia, um revólver na minha cara. Talvez me cala, PM o indivíduo que aponta e dispara. Pá, pá, parece um tiro, saiu pela culatra. O que me restou foi a levada de esperança. Só migalhas de que lá devo jogar, do lado de cá ou do lado de lá. Se liga em quem vai falar. Falo mesmo, falo da mina, que dá pra quem quiser. Vacila a gravidez, dá o filho pra quem quiser. O sistema agradece, mas não como eles querem. MZS, ofendemos a quem merece. Numa boa não, não. Estou grilado com seu futuro e meu passado. Deixa quieto, não vem ao caso. Encaminho o assunto aos enjaulados. Papagaio alivia, quebra a monotonia existente na madrugada de quem tem como aliada. Barras de ferro enfileirada. Quem é o culpado? Se pergunta do carcereiro ao promotor, juiz, advogado. E o sistema manipulou mais uma mente quase que inocente, que nem sempre se sente. O quanto se fode a nossa gente. Só se fode quem não merece é que padece. Depois de fudido, dá um branco, esquece. Estatística feita por MZS. A cara de franca, resumida a três letras. Pode vir, sistema, temos nossas defesas. Nada difícil de escolar, uma escopeta. Só se fode quem não merece é que padece. Depois de fudido, dá um branco, esquece. Estatística feita por MZS. A cara de franca, resumida a três letras. Pode vir, sistema, temos nossas defesas. Nada difícil de escolar. Uma escopeta. No submundo que se vive, pouca coisa se decide. Malabarista que equilibra na linha entre viver mais um dia ou morrer. Logo mais, vamos aí, volta atrás. Morrer agora já, a farinha que te sustenta. Não entra na minha venta, consideração é o que se deve obter. Entre quem quer bem, você me ganha. Considerar porque revolve cacetete e você sem dever já era. Desacato é delito que dá direito à cela. Sem ideia pra DP, se resolve na quebra. Pulseira na munheca, leia é as coroas na testa. Defesa não lhe resta. Personalidade estranha, não. No baco fique na manha, ladrão. Aí careta, sistema na direção. A inspiração é forte, tanto o sistema sem temer a morte. A sorte é pra quem joga, aposto nos jogadores que são da minha iguala. Sistema te dá um breco, MZS não para. Os malucos da área estão ligados. Projeto comunitário, ONG. Sem comentários. Pra quem está por fora, somos ladrão e daí. Cadê preocupação pros desandados daqui? Ninguém tá nem aí. É a desova do sistema, conhecimento de baixo nível, futuro previsível. A vida é um barato, nem aí com amanhã no humilde, no sapatinho segurando o tchan. Vai aí, vacilão. O otário não sou eu não me entrego ao sistema. Eu prefiro ser ladrão, achou pesado? Tá marcando. É só o começo, malandro. É a cara de franca, resumida a três letras. Pode vir, sistema. Temos nossas quem não merece, quem não merece é que padece. Depois de fudido, dá um branco, esquece. Estatística feita por MZS. A cara de franca, resumida a três letras. Pode vir, sistema. Temos nossas defesas. Nada difícil de escolar, uma escopeta. Só se fode quem não merece é que padece. Depois de fudido, dá um branco, esquece. Estatística feita por MZS. A cara de franca, resumida a três letras. Pode vir, sistema, temos nossas defesas. Nada difícil de escolar, uma escopeta. Só se fode quem não merece. merece. Quem não merece é que padece. Depois de fudido dá um branco e esquece. Estatística feita por MZS. A cara de franca resumida a 3 letras. Pode vir, sistema. Temos nossa defesa. Nada difícil de escolar. Um aeroporto da minha.